Namastê, caros ouvintes, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos e cada um de vocês, ouvintes. Sejam todos muito bem-vindos, estamos dando início a mais um programa Lux Esotérica. Eu tenho trazido para vocês, aqui com a apresentação de Osmar de Carvalho, um curso introdutório de Teosofia e Esoterismo, sempre com muita satisfação, nos comunicando para esta nossa maravilhosa audiência que se conecta aqui conosco ao vivo e também a todos aqueles que nos acompanham nas gravações. Nós temos falado com vocês, ouvintes, nos últimos programas, aqui um tema realmente muito importante para os estudos espiritualistas, que é a população do plano astral. Este plano de existência que está ao nosso redor, caros ouvintes, que nos influencia muitíssimo. Então nós estamos aqui comunicando para vocês, para a sua apreciação, estas informações, caros ouvintes, que realmente têm uma significação para aqueles que estão buscando conhecimento realmente do universo que está ao nosso redor. E o plano astral, caros amigos, ele não está lá longe, não está num outro local que não este aqui mesmo onde nós estamos. Nós estamos simultaneamente no plano físico e no plano astral, caros ouvintes, só que as vibrações astrais são muito mais rápidas, tem uma vibração muito mais veloz, e assim, caros ouvintes, as vibrações astrais interpenetram a matéria física, que, como nós muito bem sabemos hoje pelos estudos mais avançados da física, é na verdade um imenso vazio. Então as vibrações astrais atravessam o plano material, e se existe uma coisa que é diferente no plano astral, caros ouvintes, do físico, é exatamente uma coisa que existe aqui na terceira dimensão, na matéria, e que não tem paralelo lá no astral. Na matéria física, caros ouvintes, existe um princípio da física que diz que dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas isso não é verdadeiro, caros ouvintes, para o plano astral. No plano astral, não só dois corpos, mas quiçá dezenas, centenas, até milhares de entidades astrais, ouvintes, podem estar ocupando o mesmíssimo ponto espacial sem interferir umas com as outras ou se interferindo mutuamente. E é por isso, caros ouvintes, que nós vamos trazer aqui para vocês hoje um tema realmente interessantíssimo, que são os seres artificiais que existem no plano astral. E isso também é uma outra diferença, caros ouvintes, daquilo que nós temos aqui no plano material. Pois aqui, apesar de nós estarmos cercados pelos reinos da natureza, tudo que está vivo, caros ouvintes, e inanimado, tem aqui a sua origem no plano material, na evolução biológica, mas graças a Deus nós não chegamos no ponto, a nossa humanidade, de criar seres biologicamente artificiais. Quem sabe isso com a evolução da genética acabe ocorrendo, mas nesse momento não existem seres materiais artificiais criados pelo ser humano ou por outras inteligências. Mas no astral, caros ouvintes, isso acontece. No astral, na sua população, existe realmente uma pléiade de seres artificiais e que genericamente são chamados de elementais. Eles são engendrados, são criados, caros ouvintes, pela própria natureza da matéria astral, que, ao contrário da matéria física, ela responde prontamente às vibrações, aos pensamentos e aos sentimentos. Diferentemente aqui da matéria, onde nós, a muito custo, nós mudamos a matéria, aqui essa localização onde nós estamos, essa casa, esse escritório, esse local onde nós estamos, nossos equipamentos, esse computador que está na nossa frente, tudo foi feito com a capacidade humana de transformar os materiais físicos e corporificar então as nossas ideias, os nossos projetos. No astral é muito mais fácil, caros ouvintes, se realizar isso, porque, como diria e disse, escreveu Khalil Gibran quando fez os seus poemas, no mundo espiritual, no mundo astral, caros ouvintes, basta um pensamento, basta um sentimento para mudar toda uma paisagem. A substância astral, caros ouvintes, ela muda de forma, muda de cor, simultaneamente com a mudança da nossa consciência, das nossas emoções, dos nossos pensamentos. E os seres chamados elementais, que são a população artificial, digamos assim, do plano astral, que nós poderíamos muito mal comparar com os animais do plano astral, porque lá não existe o reino animal, mas estes seres artificiais, vocês vão ver que acabam preenchendo exatamente o papel que os animais preenchem aqui no plano físico. Então vamos falar dos elementais formados inconscientemente, caros ouvintes. Aqui nós temos um texto base que está lá na seção de membros da Loja Esotérica Virtual, no nosso curso de teosofia. Recomendamos aos nossos amigos associados da Levir que leiam esse texto que está lá na área de membros, o texto A População do Plano Astral. Com relação aos elementais, então, esse texto nos diz o seguinte: as entidades artificiais formam a maior classe e são também, de certa forma, as mais importantes para o homem no plano astral. Consistem em massa enorme, caótica, de entidades semi-inteligentes, diferindo entre elas como os pensamentos humanos diferem, e praticamente incapazes de classificação e posicionamento detalhado. Sendo inteiramente uma criação do ser humano, estão a ele relacionados por estreitos laços kármicos, e sua ação sobre o ser humano é direta e incessante. E assim, casualmente, nós começamos a introduzir esse assunto, realmente explicando para vocês, caros ouvintes, sempre que nós temos um pensamento, por exemplo, se eu pedir para vocês fazerem exatamente nesse momento na mente de vocês a imagem de um carro, então todos vocês estão vendo, eu evoquei na mente de vocês a imagem de um carro. Essa imagem, caros ouvintes, ela não é simplesmente uma relação bioeletroquímica dentro dos seus cérebros. Essa imagem, ouvintes, vocês que estão aí com os olhos fechados visualizando esse carro, ele se encontra também, caros ouvintes, no plano astral e no plano mental. Se nós tivermos uma imagem perfeitamente formada na nossa consciência, ela realmente não constitui ainda um elemental. Mas se nós associarmos a essa imagem, caros ouvintes, um desejo, por exemplo, se nós quisermos muito adquirir um carro do ano, um carro que está lá exposto no Salão do Automóvel, que está aberto aqui em São Paulo, e nós desejarmos realmente possuir um novo carro para substituir o nosso velho, quem sabe, e nós começarmos a desejá-lo, a imaginar as suas características, nos imaginar dirigindo um carro com uma determinada cor, com uma determinada potência, e associarmos essa imagem a sensação de prazer que nós teremos ao dirigi-lo, ao conduzir a nós mesmos, a nossa família, para passeios, para viagens, para o nosso trabalho. Aí sim, caros ouvintes, nós estaremos transformando essa imagem em um elemental, porque então nós estaremos aplicando a ela uma força, um sentimento. Então, caros ouvintes, vai ficar plasmado na nossa aura essa imagem. E, caros ouvintes, a aura de uma pessoa está sempre cercada por essas pequenas imagens, esses pequenos elementais, e a pessoa que mais nos influencia, ouvintes, no astral somos nós mesmos através dessa criação desses elementais. Porque quando nós estivermos sem pensar em nada, quando nós quisermos, por exemplo, repousar a nossa mente, nós sofreremos constantes influências dessas imagens. Então, se nós fizermos durante uns 5, 10 minutos um pensamento desejando, então, um automóvel ou qualquer outro objeto, ou o que é pior, até uma pessoa que nós gostamos, que nós queremos ter junto a nós mesmos, caros ouvintes, então, quando nós formos descansar, aquele elemental, caros ouvintes, vai vibrar na nossa aura e vai trazer de volta aquele desejo, né? Então, o desejo e o pensamento de um ser humano atiram-se sobre a matéria e a essência plástica elemental, que é a própria atmosfera do plano astral, e modelam-na instantaneamente no formato de um ser vivo de forma condizente. A forma, de maneira alguma, fica sob controle de seu criador, mas vive uma existência própria cuja extensão é proporcional à intensidade do pensamento e do sentimento que a criou. E tanto pode ser de alguns minutos como de muitos dias. E é isso, caros ouvintes, que realmente é o mecanismo que cria os elementais artificiais. E não só nós seres humanos, mas também os anjos, os arcanjos, caros ouvintes, eles criam esses elementais com a sua mente. E a força e a extensão da vida de um elemental, caros ouvintes, depende e é diretamente proporcional à intensidade do pensamento que a cria. Ou seja, quanto mais forte uma mente, mais capaz de gerar realmente pensamentos e de definir imagens, caros ouvintes, tanto maior será a capacidade de criar esses elementais. Então, um pensamento puramente intelectual e impessoal, tal como relacionado com a álgebra ou a geometria, estaria confinado à matéria mental. Se, por outro lado, o pensamento traz consigo qualquer desejo egoísta ou pessoal, o que é normalmente o que acontece, ouvintes, ele atrairá para si a matéria astral, além da mental. Se, ainda mais, o pensamento for de natureza espiritual, se tiver o toque do amor e da aspiração, ou profundo e não egoístico sentimento, então pode também entrar nele um pouco do esplendor e da glória do plano intuicional, o plano búdico. Assim, caros ouvintes, fica claro, nós temos que ter em mente que nós também podemos formar elementais mais elevados quando nós somos capazes de gerar pensamentos e sentimentos com relação à espiritualidade. Nós também atraímos para esse elemental não só a matéria astral, mas também a mental e a espiritual, a búdica, que é a intuicional, e também a átmica, que é a vontade espiritual. Mas tudo isso, caros ouvintes, tem a sua gênese no nosso pensamento. Então, normalmente os elementais que nós criamos são elementais egoístas, né? São formados pelos pensamentos que nós temos de forma autocentrada. Mas também existem aqueles elementais que são gerados de forma altruísta, quando nós estamos orando, meditando, tentando enviar vibrações para outras pessoas ou para a humanidade como um todo. Nós criamos também elementais que são carregados de energia e de inspiração espiritual. E há elementais também, caros ouvintes, que depois de criados, eles são alimentados também por outras pessoas. Então, existem elementais que atualmente formam até aqueles tipos de pensamento que nós chamamos, né, de opinião pública. Na verdade, caros ouvintes, são formas, pensamentos, são elementais que, quando nós indagamos a pessoa sobre uma coisa que ela nunca pensou, do nada nós percebemos que a pessoa vem com uma opinião que, obviamente, normalmente é um preconceito, e isso, caros ouvintes, demonstra que há alguma coisa vibrando no astral que comunica para a pessoa um certo sentido, né? Então, cada pensamento definido que nós temos, para nós entendermos o mecanismo da criação desses elementais, ele produz dois efeitos. O primeiro deles é uma vibração radiante e depois uma forma flutuante. A vibração instalada no corpo mental e dele irradiando é acompanhada com um jogo de cores que se tem descrito como o de borrifar de uma cascata quando a luz do sol a atravessa, porém em grau elevadíssimo de cor e vívida delicadeza. O segundo efeito é o de uma forma flutuante e é causado pela porção da vibração que o corpo mental lança de si próprio, modelada pela natureza do pensamento, que junta em torno de si matéria de ordem correspondente de delicadeza, é retirada da essência elemental circundante do plano mental. Essa é uma forma de pensamento pura e simples, composta apenas de matéria mental. Se feita dos melhores tipos de matéria, será de grande poder e energia, e pode ser usada como agente mais poderoso quando dirigida por uma vontade firme e forte. Então há aquelas pessoas, caros ouvintes, que são verdadeiros formadores de opinião, que têm a sua mente, sua consciência muito definida, que trabalham no plano mental, e esse é um poder que faz cada um de nós, seres humanos, sermos semelhantes à divindade, porque da mesma forma que Deus emanou esse universo através da sua mente divina, nós com a nossa mente humana, caros ouvintes, também podemos definir certos pensamentos. E aí acontecem essas duas coisas que nós estamos vendo aqui através desse estudo. Primeiro, as vibrações, caros ouvintes. Quando nós pensamos, nós emitimos vibrações que seguem em todas as direções. E depois, uma forma definida que tem um formato, que tem uma imagem. Essa forma flutuante é o que as pessoas definem quando a vem no astral como o elemental. Quando nós, por exemplo, pensamos numa pessoa, nós normalmente criamos uma pequena imagem do rosto da pessoa ou do rosto e todo o corpo da pessoa. Essa imagem fica pairando na nossa aura. Nós podemos até identificar, observando a aura da pessoa, quantas são as pessoas mais importantes para a vida da pessoa, pela quantidade dessas imagens de rostos de indivíduos que estão na aura da pessoa. Mas quando a pessoa pensa realmente em outra e manda muitas vibrações para ela, então ela cria um elemental que pode ser de todos os tamanhos, pequeno, médio, grande, pode ter até a própria feição da pessoa, pode ter o tamanho do corpo da pessoa, e essa imagem não só fica ou na nossa aura ou fica circundando ao nosso redor, ou então ela se destaca da nossa aura e fica existindo de forma independente no plano astral. E isso, caros ouvintes, confunde muito as pessoas que estão no astral, porque imaginam que aquele elemental é um ser natural ali do astral, quando na verdade ele foi criado através da interação da mente humana com a matéria elemental. E continuando, tanto a essência elemental, o que é a essência elemental? É a própria atmosfera neutra do astral, sem ser modificado, porque quando nós a modificamos, a essência elemental, ela se torna, então, os elementais. Então, tanto a essência elemental mental quanto a astral, que possui vida meio inteligente que lhes é própria, respondem muito facilmente à influência do pensamento humano e também ao desejo humano. Consequentemente, cada impulso enviado, seja do corpo mental de um homem, seja do seu corpo astral, revestem-se imediatamente de um veículo temporário de essência elemental. Esses elementais artificiais tornam-se assim uma espécie de criaturas vivas, entidades de intensa atividade animadas pela ideia que as gerou. São, na verdade, tidas erroneamente pelos psíquicos e clarividentes não treinados como entidades realmente vivas. Isso, caros ouvintes, é uma grande realidade do plano astral. Quando se vêem ali pessoas, imagens, as mais diversas, que parecem ter dentro de si uma vida, uma inteligência, quando na verdade elas são apenas ecos da mente que as projetou, que as formou. São entidades realmente inteligentes que parecem ter uma vida própria e elas realmente buscam cumprir as determinações, as vibrações que lhes são impressas. Então, se nós imaginarmos uma pessoa, né, numa prece para auxiliá-la, né, para que ela tenha saúde, para que ela tenha alegria, para que ela tenha bênçãos na sua vida, o que nós estaremos criando com esse pensamento, caros ouvintes, é exatamente um elemental que, nesse caso, vai inclusive se deslocar para junto da pessoa. E se nós pensarmos isso apenas para conosco mesmo, com as nossas vontades, os nossos desejos, então esse elemental fica grudado com a nossa aura e sempre, caros ouvintes, esses elementais ficam emitindo as suas vibrações. E como nós dissemos, quem mais nos influencia no plano espiritual somos nós mesmos. Somos nós que criamos esses elementais, ouvintes, que são aquilo que são descritos nas religiões, nas filosofias espirituais, como os verdadeiros demônios, caros ouvintes. Porque realmente depois que nós fazemos essa imagem, criamos esse elemental, imprimimos nele a nossa vontade, a definição da imagem com a nossa mente, os nossos desejos, esse elemental fica preso na nossa aura pelo tempo que realmente esse desejo perdurar. Então, se nós desejamos uma coisa muito intensamente, né, em muitas ocasiões, então esse elemental que foi criado vai recebendo cada vez mais energia e ele realmente vai ficar sempre emitindo a sua energia sobre nós. E isso, caros ouvintes, às vezes se assemelha realmente a uma coisa de fora de nós que fica nos importunando. E não por acaso as religiões, obviamente, não tinham outra forma de escrever isso, como se fossem demônios, verdadeiros diabos que ficam ali importunando a pessoa, relembrando de desejos, de objetos que a pessoa quer, de planos que a pessoa tem, que ela não está conseguindo realizar ainda. Então nós somos prisioneiros, muitas vezes, ouvintes, desses elementais que nós realmente criamos. Então, estendendo esse assunto, quando um ser humano pensa num objeto concreto, né, como nós pedimos para vocês fazerem, como por exemplo um livro, uma casa, uma paisagem, etc., constrói então uma minúscula imagem desse objeto na matéria do seu corpo mental. Essa imagem flutua na parte superior daquele corpo, quase sempre diante do rosto do ser humano e mais ou menos ao nível dos seus olhos. Permanece ali durante todo o tempo em que o homem estiver pensando no objeto, às vezes mesmo algum tempo mais. E a extensão daquela vida depende da intensidade e clareza do pensamento. A forma é bastante objetiva e pode ser vista por qualquer outra pessoa que possua a visão mental. Se o homem pensa em outra pessoa, cria um minúsculo e exato retrato daquela pessoa. Então, caros ouvintes, nós temos que levar isso tudo em conta, porque realmente nós nos afetamos muito e nós também podemos afetar outras pessoas, porque muitas vezes nós imaginamos as outras pessoas, aquelas pessoas que nós temos carinho, que nós temos uma relação, e para elas nós enviamos nossos pensamentos, nossos desejos, nossas carências muitas vezes, mas muitas vezes também nós queremos abençoar, queremos ajudar mentalmente que a pessoa saia de um pensamento que traz sofrimento, de uma situação da vida que está aprisionando a pessoa. Então, caros ouvintes, isso realmente é uma coisa real. E, ouvintes, nós não podemos nos olvidar disso. E também, caros ouvintes, lembrando, como já foi mencionado aqui, mas muito en passant, que tudo isso, caros ouvintes, gera karma para nós. Como muito bem disse Jesus, quando um ser humano deseja alguma coisa, no caso da parábola e da palavra que Jesus colocou, caros ouvintes, quando um homem deseja na sua mente uma mulher, então dentro da sua alma ele já cometeu com ela o adultério. E por que Jesus disse isso, caros ouvintes? Porque ele obviamente conhecia esse processo interno. Porque o pecado, caros ouvintes, é um desvio de comportamento, um desvio do nosso caminho verdadeiro. Então, cada vez que nós desejamos nos unir a um objeto, a uma pessoa, quando nós queremos preencher um desejo, é dentro de nós que nós estamos criando essa matéria, essa substância elemental, com essas imagens que irão, caros ouvintes, dependendo da índole desse pensamento, desse sentimento, irão nos forçar a repetir esses pensamentos, esses sentimentos. A única maneira de destruir um elemental, ou realmente não destruí-lo, mas deixá-lo realmente sem energia, é não alimentar mais aqueles pensamentos, aqueles sentimentos que originam, caros ouvintes. Não há como realmente destruir esses seres que foram criados pela nossa própria força do pensamento, se não retirando deles a energia que os alimenta, que é obviamente retirada da nossa própria mente. E nós realmente enviamos muitas vibrações para as outras pessoas, mas aquela pessoa que nós mais atingimos somos nós mesmos, né? Então, se o pensamento de um homem é a seu próprio respeito ou no sentido pessoal, como costumam ser os pensamentos da vasta maioria das pessoas, a forma então pairará, ou seja, flutuará na vizinhança imediata do seu gerador. A qualquer tempo então, quando ele estiver em condição passiva, seus pensamentos e sentimentos não estando especificamente ocupados, sua própria forma pensamento, esse elemental criado, retornará para ele, descarregando-se sobre si próprio. Então, caros ouvintes, nós também não só somos influenciados pelos elementais que nós criamos, mas também somos influenciados por elementais criados por outras pessoas. Aí também é um outro perigo, ainda mais aqui no país como nós estamos, que nós temos notícia realmente de pessoas, de rituais, de organizações aí que mandam esse tipo de elementais realmente praticando a chamada magia negra, caros ouvintes, ou os trabalhos espirituais que muitas vezes atacam, que minam a energia, a vontade das pessoas, atrapalhando a sua saúde. E no segundo bloco do nosso programa de hoje, nós vamos ver exatamente aspectos, caros ouvintes, desse tipo de coisa que tem a sua base justamente nessa questão dos elementais do astral. Não é nada físico, caros ouvintes, está realmente nesse plano que está imediatamente ao nosso redor, que tem as suas próprias leis, e nós vamos estudar aqui como, caros ouvintes, esse princípio funciona e como nós podemos realmente nos comportar para não enviar esse tipo de coisa e como nós devemos comportar para nos defender desses verdadeiros ataques que muitas vezes nós recebemos por meio de elementais, de formas, pensamentos que são enviados contra nós. Então chegamos ao final do nosso primeiro bloco de hoje do programa Lux Esotérica, e vamos deixá-los uma vez mais no nosso intervalo com o convite da Levir, a loja esotérica virtual, para que vocês venham se unir a nós aqui, caros ouvintes, nos patrocinando aí com uma pequena semestralidade que representa mensalmente cerca aí do valor de uma entrada de cinema, um valor realmente muito baixo, mas que para nós aqui é muito importante. Juntando todas as contribuições, nós temos sempre condições de continuar esse trabalho, levando adiante a divulgação dessas ideias, ouvintes. Então vamos ao nosso intervalo e voltaremos dentro de instantes com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já, ouvintes. Sim, caros ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo muitíssimo a audiência de todos que junto conosco formam essa maravilhosa egrégora de estudos, daqueles que nos acompanham ao vivo, e também agradecemos a todos que nos acompanham pelas gravações, e muito especialmente aos associados da Levir, que com o seu patrocínio, com as suas contribuições, tem permitido que esses programas estejam indo ao ar, e muitos outros ainda virão, caros ouvintes. Muito obrigado pela audiência, o prestígio, o carinho de todos vocês que nos acompanham ao vivo e também pelas gravações. Mas vamos continuar, ouvintes, falando aqui sobre os elementais artificiais que são criados por nós mesmos, caros ouvintes, porque quando se brinca no cinema, nos desenhos animados, que quando nós estamos numa dúvida, quando nós estamos em certas situações, tem ali um anjinho de um lado e um diabinho do outro, e eles ficam se comunicando conosco, e um querendo que a gente faça uma coisa e o outro querendo que a gente faça outra. Ouvintes, muitas vezes isso se refere realmente aos elementais que estão dentro da nossa aura, ouvintes, porque eles estão constantemente vibrando aqueles sentimentos, aqueles pensamentos que nós mesmos empregamos e impregnamos nestes seres, caros ouvintes, que existem no astral, que persistem pelo tempo que nós colocarmos nele de energia. Porque se nós pensamos uma coisa, nós temos um sentimento todos os dias, nós enchemos, ouvintes, a nossa aura realmente desses elementais, e aquilo que a psicologia chama realmente de inconsciente, muito, caros ouvintes, é essa população de elementais que estão na nossa aura, que afetam os nossos sentimentos e os nossos pensamentos. Muitas vezes aqueles pensamentos e aqueles sentimentos que nós não reconhecemos, os nossos recalques, todos os problemas, os medos, as situações que nós não conseguimos enfrentar, ou as emoções primitivas que nós não conseguimos controlar, muitas vezes nós sobrecarregamos o nosso astral com elementais. Então, quando nós temos realmente desejos de praticar atos que são reprováveis aqui na matéria, caros ouvintes, se nós achamos que não tem problema nenhum a gente imaginar, né, estarmos cometendo atos que realmente nós não queremos cometer aqui na matéria, mas a gente se sente livre para pensar a respeito disso, para criar essas formas, imaginar que nós estamos ali cometendo um ato de violência, cometendo um crime, cometendo um desatino, e a gente acha que isso não causa problemas, caros ouvintes. Isso é, lamentavelmente, uma grande ignorância, porque quando nós colocamos esse sentimento nessas imagens, ouvintes, ela vai gerar ali um elemental na nossa aura, e mais cedo ou mais tarde ela vai continuar, caros ouvintes, esses elementais vão continuar a trazer essas imagens para nós, e num dado momento, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos até realizar aqueles atos que nós tivermos impregnados no nosso elemental. E além disso, caros ouvintes, além de nos influenciar tanto assim, nós temos que tomar muito cuidado, principalmente com o que nós emitimos, porque realmente nós mandamos elementais para as outras pessoas, né? Quando nós pensamos numa outra pessoa, quando nós temos um sentimento muito forte com relação a alguém, nós estamos mandando para ela vibrações e elementais, caros ouvintes. E quando isso acontece, quando nós pensamos fortemente numa pessoa, ocorre um entre dois efeitos, e aí nós vamos estudar exatamente o que ocorre, caros ouvintes. Então, o primeiro nível desses acontecimentos que nós fazemos com relação a outras pessoas, usando a matéria astral, usando, obviamente, os elementais que nós criamos, são com aquelas pessoas que nós temos maior contato, caros ouvintes. Como, por exemplo, as mães, que tanto oram pela proteção dos seus filhos, rezam, sentem à distância os seus filhos, e isso tem uma explicação justamente esotérica, ouvintes. Porque o corpo energético, o corpo astral e também o corpo físico de cada um de nós foi construído com a energia dos corpos físico, energético, astral das nossas mães. Então há uma ligação psíquica direta, caros ouvintes, entre mãe e filhos, que é mais forte, entre pais e filhos, e todas as pessoas que nós convivemos diariamente, que nós temos proximidade, nós temos uma ligação energética muito forte com essas pessoas. Nós temos, por assim dizer, ouvintes, um acesso energético quase que imediato à aura dessas pessoas. Então, quanto a essas pessoas, nós temos que tomar muito cuidado, porque nós influenciamos muito essas pessoas. E não raro, caros ouvintes, quando uma mãe ora pedindo a proteção do seu filho, ela envia então essa forma de pensamento, esse elemental, e não raro isso é visto como se fosse um verdadeiro anjo da guarda pairando em volta da pessoa, descarregando na pessoa então as vibrações positivas, fazendo com que a pessoa se equilibre, fazendo com que ela evite realmente certos comportamentos, porque realmente o que mais preocupa as mães, os pais, caros ouvintes, é que os seus filhos sofram cometendo atos realmente que são provindos da inexperiência, muitas vezes da inocência, da falta, caros ouvintes, ainda de quilometragem na vida. Então os pais querem proteger os seus filhos e oram por eles, e isso, caros ouvintes, realmente funciona. Mas muitas vezes nós temos acesso à aura, caros ouvintes, das pessoas, e nós mandamos coisas negativas. Esse é o lado problemático, porque realmente há pessoas, caros ouvintes, que usam esse conhecimento para atacar as pessoas, fazendo verdadeiros atos de magia negra, né? Que nós poderíamos até classificar melhor, né, como magia cinza, né? Porque a magia, caros ouvintes, ela se divide nesses dois campos, né? Em magia negra e magia branca, porque magia negra é toda aquela magia, toda aquela movimentação das forças da natureza que tem fins egoístas, que tem fins de se locupletar, de trazer coisas exclusivamente para si mesmos. Enquanto que os magos brancos movimentam a mesmíssima energia, mas com fins egoístas, com fins altruístas, tentando abençoar, tentando elevar as pessoas. Agora nós, réis mortais, caros ouvintes, nós somos, na verdade, a maior parte do tempo, não somos nem magos brancos, não conseguimos fazer as coisas de uma forma totalmente egoísta, e nem somos também magos negros, assim, decididos, que só estamos no mundo para fazer coisas exclusivamente egoístas ou, quiçá, maléficas, caros ouvintes. Nós somos, na verdade, magos cinzas, porque nós, entre o branco e o negro, existem infinitos tons de cinza que são definidos pelo nível de altruísmo ou de egoísmo que nós temos nas nossas vibrações. Então, lamentavelmente, caros ouvintes, no nosso país existem pessoas que organizam realmente verdadeiros rituais, verdadeiras organizações que atacam conscientemente, não inconsciente, mas conscientemente, criando vibrações negativas, usando exatamente elementos também da natureza que amplificam, inclusive, o poder dos elementais. E tudo isso, ouvintes, está baseado em alguma coisa que a gente já estudou aqui, quando nós estudamos os princípios herméticos, que é o princípio da correspondência, caros ouvintes. Isto é fundamental para se entender como é as coisas no plano astral. A primeira dessas coisas que se baseiam na lei de correspondência são as cores que nós vemos esse formato, essa vibração no astral quando nós temos determinados sentimentos. A linguagem das cores, caros ouvintes, é direta no plano astral. A cada sentimento corresponde uma cor, né? Então, quando nós vamos emitir alguma coisa em direção a uma outra pessoa, nós vamos incorrer, caros ouvintes, em um dos dois seguintes efeitos que, obviamente, ocorrem quando nós mandamos, então, um pensamento, um elemental para outra pessoa. Quer seja isso consciente ou inconscientemente, caros ouvintes. Porque muitas vezes nós estamos pensando em outra pessoa simplesmente porque a gente quer falar com ela ao telefone, e nós estamos com o celular descarregado, estamos sem qualquer telefone, estamos em um lugar público, nós ficamos então pensando naquela pessoa e o fato que essa mensagem chega lá na outra pessoa, daqui a pouco ela está nos ligando, está se comunicando com a gente, e aí foi, obviamente, uma forma, um pensamento, um elemental que a gente mandou. Então, se na aura da pessoa que nós visamos, caros ouvintes, existe material capaz de responder simpaticamente à vibração daquilo que nós emitimos, então esse elemental, essa forma mental que nós mandamos, permanecerá junto da pessoa ou mesmo em sua aura. E quando chega a oportunidade, a energia que nós mandamos vai se descarregar automaticamente na aura da pessoa, inclinando-se assim a fortalecer na pessoa aquele ritmo particular de vibração. Se a pessoa a quem é dirigida a forma de pensamento acontece de estar ocupada ou já está, né, dentro de alguma linha definida de pensamento, então aquilo que nós mandamos, não podendo descarregar-se no corpo, nos corpos espirituais da pessoa, que já está vibrando num outro determinado ritmo, então o nosso elemental enviado fica suspenso na vizinhança até que o corpo energético da pessoa esteja suficientemente descansado para permitir a sua entrada. Quando então a forma pensamento imediatamente se descarrega. Então, caros ouvintes, o fato é que se for realmente uma pessoa que já é do nosso conhecimento, que nós já temos um relacionamento, quando nós mandamos essa energia e a pessoa obviamente já tem aquela sintonia conosco, então aquele conteúdo se descarrega rapidamente. Agora, se nós mandamos para uma pessoa desconhecida, para uma pessoa que pode estar, né, com suas atividades, sua profissão, desempenhando qualquer outra atividade, então aquela energia fica ali, caros ouvintes, pairando, circulando a aura da pessoa, e quando ela fica despreocupada, sossegada, ali é o momento que aquela energia descarrega. Mas aí, caros ouvintes, nesses casos que nós estamos falando, houve a simpatia, caros ouvintes, a correspondência energética entre o que nós mandamos e o que a pessoa tem lá do outro lado. Porque o outro efeito é o seguinte, caros ouvintes, se por outro lado não houver naquela pessoa a qual nós estamos dirigindo o nosso pensamento a matéria capaz de responder aquilo que nós estamos emitindo, então a forma de pensamento não pode afetá-lo. Portanto, esse envio que nós fizemos energético, caros ouvintes, irá refluir dali com força proporcional à energia com a qual foi atirada contra aquele alvo, retornando para então o seu Criador, retornando para nós. Assim, por exemplo, o pensamento de desejo de bebida, caros ouvintes, não pode entrar no corpo de um abstêmio, de uma pessoa que não consome álcool, porque golpearia seu corpo astral, mas não chegaria a penetrar nele, e então retorna a quem o tivesse enviado. Então aí não houve a simpatia, a sintonia, caros ouvintes, entre o nosso pensamento, o nosso sentimento e aquela pessoa. E aí, caros ouvintes, disso nós podemos derivar, caros ouvintes, nós podemos fazer uma ilação que é muito importante para a nossa defesa. E isso é um aspecto muito prático do esoterismo, do ocultismo, caros ouvintes, porque as pessoas muitas vezes vêm nos perguntar como se defender das más influências, das más energias, como evitar que realmente pessoas negativas mandem coisas para nós. Muitas pessoas imaginam estar sendo atacados por rituais de magia negra, por pessoas que pensam mal a respeito delas. E, caros ouvintes, então nós temos que usar esse princípio de correspondência, de simpatia a nosso favor. A maior defesa, caros ouvintes, ao contrário do que acontece em outras situações, nesses casos não é fazer nenhum ataque, não é fazer nada, caros ouvintes, mas sim manter dentro do nosso ser uma vibração constante de espiritualidade, de contato com o nosso eu interno, fazendo com que nós estejamos brilhando, caros ouvintes, 24 horas por dia como um sol espiritual. Nós sempre temos que estar pensando e assim, obviamente, criando elementais positivos na nossa aura, pensando na espiritualidade, na alegria, na elevação espiritual, naquelas coisas belas e boas, caros ouvintes, que nos fazem evoluir. E isso é a verdadeira couraça, caros ouvintes, que nos defende, que nos defenderá de uma maneira completa de qualquer energia negativa que consciente ou inconscientemente seja lançada contra nós, ouvintes. Não existe defesa melhor que essa, porque há pessoas que confiam em patuás, em amuletos, em coisas, objetos benzidos, em roupas de determinadas cores, em pedras, em bonecos e uma série de coisas, caros ouvintes, que são obviamente paliativos, têm claro a sua influência, caros ouvintes, mas jamais serão tão poderosas quanto quanto uma aura que vibra, caros ouvintes, a espiritualidade, a alegria de viver, a alegria, caros ouvintes, de estar evoluindo aqui nesse plano material. Porque se alguém lançar alguma coisa negativa contra nós, isso não vai realmente grudar na nossa aura, caros ouvintes, e vai voltar para aquela pessoa cumprindo, caros ouvintes, aquilo que é dito na sabedoria popular, porque então o feitiço vira contra o feiticeiro, caros ouvintes. Aquela energia ruim volta para a pessoa e, ao invés de diminuir e atacar outra pessoa, ela então sofrerá as consequências da sua própria malignidade que ela tentou lançar contra a outra pessoa, né? Então, se nós mandamos, né, uma forma, pensamento de amor e desejo de proteção fortemente dirigida para alguém muito amado, então isso que nós mandamos atua como um agente de amparo e de proteção. E esse elemental que nós mandarmos desejando a proteção de uma pessoa procurará todas as oportunidades para servir e defender aquela pessoa, aumentando as forças amistosas e enfraquecendo aquelas que forem inamistosas, que ataquem a aura daquela pessoa. Pode proteger a pessoa contra a irritabilidade, a impureza, o medo e outros pensamentos negativos. Pensamentos amigáveis e sinceros, bons desejos, todos eles criam e mantêm assim o que é virtualmente, como nós dissemos, um anjo da guarda, sempre ao lado da pessoa em que se pensa, não importando o que ela possa ser e o que ela possa ter ou receber. Os pensamentos, então, e as orações que nós dirigimos às outras pessoas, caros ouvintes, são muito importantes. Realmente orar causa benefícios não só aquelas pessoas para quem nós oramos, mas também para nós mesmos, ouvintes, porque nós estaremos contactando a nossa própria espiritualidade, estaremos fazendo realmente vibrações altruístas que, obviamente, né, vai acelerar a nossa própria evolução. E há também, caros ouvintes, certos efeitos físicos com relação a essas emissões. Hoje em dia existem pesquisas que indicam, caros ouvintes, que quando nós pensamos constantemente numa pessoa e nós temos, obviamente, esse acesso à aura daquela pessoa, que é nosso parente, que é nosso conhecido, nosso amigo, uma pessoa querida, quando nós pensamos intensamente naquela pessoa, nós provocamos o fenômeno, caros ouvintes, do aumento da pressão arterial daquela pessoa com a qual nós estamos nos comunicando assim mentalmente. E qual é a explicação para isso, caros ouvintes? É devido exatamente aos centros energéticos que existem sobre o nosso corpo, os chamados chakras. Principalmente aqui o chakra do plexo solar, que está realmente na região aqui do nosso estômago, que se comunica também com o nosso fígado e com os nossos rins. Então, quando nós estamos mandando aquele pensamento para o indivíduo, essa energia passa pelos centros energéticos e principalmente pelo plexo solar e vai, obviamente, atuar naquelas glândulas que estão ali próximas. E os rins, caros ouvintes, são aqueles, aquela estrutura do nosso corpo que tem as glândulas suprarrenais, que produzem adrenalina, que obviamente atuam, regulam ou desregulam a nossa pressão arterial. E aí, caros ouvintes, esse é um indicativo de uma outra coisa que nós temos descrita aí na sabedoria popular e que é uma verdade. Quando nós dizemos, nós sentimos, né, que as nossas orelhas estão quentes, né? Nós dissemos, deve ter alguém falando de mim, falando mal, falando bem, quem sabe, né? Quase nunca. mas deve ter alguém falando o nosso nome, falando a nosso respeito, caros ouvintes. E isso também está dentro da lei da correspondência, ouvintes, porque o rosto é um sumário de todo o corpo. Então, caros ouvintes, as nossas orelhas correspondem àquilo que nós temos no nosso tronco, os nossos rins. Nós temos dois rins, um de cada lado dos nossos flancos, e são exatamente correspondentes às nossas orelhas. Então, se nós estivermos recebendo um contato energético de alguém, se estiverem pronunciando o nosso nome, se estiverem falando de nós, vem uma energia pelo nosso chakra que atua nos nossos rins e pode ter sim essa correspondência com as nossas orelhas, caros ouvintes. Isso não é simplesmente superstição, mas é realmente um fato da espiritualidade que tem a ver com esse tema dos elementais, caros ouvintes. Não é realmente balela. E aí me recordo também, caros ouvintes, de um outro fato que foi relatado justamente por Charles Leadbeater, que foi bispo da Igreja Católica Liberal, e ele conta nas suas memórias que em uma determinada ocasião ele ficou adoentado, e essa informação foi distribuída no mundo todo, nas igrejas da Igreja Católica Liberal. Então seu nome foi mencionado nas listas dos enfermos, nas missas, e as pessoas então começaram a orar para o Leadbeater, mandando suas boas vibrações. E o Leadbeater, como era clarividente, que aos ouvintes ele descreveu, que durante todo o dia, ele que tinha a sua clarividência aberta, ele percebia então aqueles elementais, aquelas formas, pensamentos, de bons pensamentos desejosos da recuperação da sua saúde, chegando, caros ouvintes, para ele, e ele ficou realmente muito tocado que muitas e muitas pessoas do mundo inteiro oraram intensamente por ele, e nós também fazemos isso toda vez que nós oramos por uma pessoa, caros ouvintes. Temos que ter isso muito claro, é um fenômeno oculto que realmente ocorre, caros ouvintes. E obviamente que há elementais que são formados conscientemente, ou seja, quando pessoas, caros ouvintes, se reúnem para fazer um plano, para traçar um projeto, isso também é a criação de um elemental. E se isso for divulgado na imprensa ou por outros meios públicos, caros ouvintes, isso vai gerando então um elemental cada vez mais forte, que é alimentado por muitas pessoas que têm, caros ouvintes, uma força muito grande. Então nós temos que ter muita responsabilidade, caros ouvintes, porque nós somos realmente criadores. Isso é uma das coisas que nos conectam à nossa divindade, ouvintes. Nós temos que ter uma responsabilidade muito grande com isso, porque a cada pensamento, a cada sentimento definido que nós tivermos, nós estamos criando elementais que mais influenciam a nós mesmos, mas que também podem influenciar outras pessoas. Nós voltaremos, caros ouvintes, ainda a falar desses assuntos nos próximos programas, mas devido à premência do tempo, estamos chegando ao final do programa Lux Esotérica de hoje. Então, convido aqueles que assim quiserem para me acompanhar nessa última vibração, encerrando o programa de hoje. Vamos, caros ouvintes, fechar os nossos olhos tranquilamente. Vamos focalizar uma vez mais a vibração do ponto dos nossos corações, sentindo uma vez mais o nosso batimento cardíaco. E, queridos ouvintes, vamos, com o poder da nossa mente, visualizar ali, no centro dos nossos corações, o brilho intenso da joia inefável da nossa chispa divina, que nos une ao coração de Deus, que essa joia que repousa sobre o lótus do nosso coração, visualizemos a sua irradiância, cintilando em todas as cores do espectro, preenchendo todo o nosso ser com a sua luz, que essa luz se expanda pela nossa aura, para além dela, iluminando o caminho da nossa evolução que nós pretendemos trilhar, palmilhar, sempre iluminados com o brilho do nosso eu interno, da nossa chispa divina. Vamos, caros ouvintes, aproveitar esse instante para compreender, para internalizar, para realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Caros ouvintes, que o Espírito da Verdade possa sempre estar aqui conosco nesse programa e que a bênção do Mestre que nós acabamos de enviar acenda, caros ouvintes, ainda mais o brilho dessas luzes espirituais que estão nos vossos corações e esclareçam, iluminem ainda mais o fogo das vossas consciências rumo, caros ouvintes, a uma vida mais plena, mais feliz, com maior compreensão da nossa natureza espiritual. Agradecemos muitíssimo uma vez mais o carinho, o prestígio de todos vocês, a grande audiência, e nos despedimos desejando a todos realmente um ótimo final de noite, um bom descanso. Deixamos com vocês agora a programação musical, democrática, interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E esperamos estar com vocês nos próximos programas, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo, para continuarmos estudando aqui os temas que abordam os nossos programas. A todos, nos despedimos, caros ouvintes, enviando um forte, um fraterno, um caloroso abraço para todos os ouvintes aqui do nosso programa. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.